sábados, FM Mistério da Rádio Comercial, 17-18. As sete vidas do Heavy Metal, lança-chamas Mark II. Chamamos a FM Mistério da Comercial até às 18. Foi o início de hoje com o álbum que será um dos destaques para além do número 2 na série Heavy Metal do Japão, ZZ Top Afterburner, Planet of Women. Naturalmente que ficará com um certo atraso para passagem junto a vós, o que é para alguns já o espetacular duplo ao vivo, ou o maior ao vivo do ano de 85, com a edição portuguesa, entretanto, garantida para muito breve. Iron Maiden, Live After Death. A propósito de 85 e de chamadas à capacidade de mobilização do auditório lança-chamas, duas tarefas com certa urgência, uma delas, preparar ou então enviar-se já prontas as listas relativas ao vosso balanço, relativo ao ano que vai terminar, a partir das vossas sugestões e Também, segundo o nosso pensamento, iremos escolher as categorias em que iremos elaborar os prémios Lança-Chamas, primeiros a existirem, relativos ao ano de 85. Correspondência para Lança-Chamas, Rua Sampaio Pina, 26.000, Lisboa, Codex, Rádio Comercial. A segunda chamada é mais importante, relaciona-se com uma celebração ao vivo do Lança-Chamas muito em breve, mas lá chegaremos. Iron Maiden. Iron Maiden, Aces High, um dos títulos do duplo ao vivo Live After Death, publicação nacional muito em breve. Também destaque naturalmente a suceder neste lança-chamas o mais breve possível. E a nossa brevidade, como sabem, conta com as contas apertadas do tempo de que dispomos. Ainda nas avulsas que precedem o número 2 da série Heavy Metal no Japão, álbum que fazia saudades não ter chegado ainda aqui ao lança-chamas, um grande espetáculo Davi, AC/DC, Fly on the Wall. último AC/DC Fly on the Wall, Come Hell or High Water. Naturalmente, mais um apontamento para destaque em breve nestas emissões. Lança-chamas, 17-18 FM, Esteira do Comercial, assinatura habitual de António Sérgio, colaboração discográfica Vítor Barão, que já a seguir vai apresentar o número 2 do heavy metal no Japão. Controlo técnico de Carlos Marques. Rádio Comercial. Sons do rock. Iniciámos no passado sábado uma série de 4 mini-programas sobre o heavy metal praticado no Japão com Bow Wow e 44 Magnum. Nesta segunda parte iremos debruçar-nos sobre um outro grupo, Earthshaker. Yeah. Fugitive, faixa do álbum com o mesmo nome, foi o tema que acabámos de ouvir. Formados em 1980, o grupo Heartshaker é atualmente constituído por Masafumi Nishida na voz, Shinichiro Ishihara na guitarra, Takayuki Kai baixo e na bateria Yoshihiro Kudo. Admitindo uma certa influência do grupo americano Y&T, Heartshaker possui um estilo suave e fácil, onde a voz de Masafumi se salienta pela sua melodia e entoação. Thank you. Depois de, em 1982, terem atuado no Festival de Heavy Metal no Japão, o grupo inicia então a sua escalada, não só no país natal, mas também nos Estados Unidos e Inglaterra. Aceitação, aliás, normal, devido ao seu estilo um pouco ocidental. Novamente, encontramos o jogo entre o refrão cantado em inglês e o resto do tema em japonês, notando-se aqui uma força interior de rara beleza e eficácia, como exemplo o tema Family. My friend, やめにしよう。もう嘘は悲しすぎるから、孤独なその心感じることさえも迷ってる。Ouviram Radio Magic e Family, do álbum gravado em 1985, Midnight Flights. Antes ainda de terminar esta segunda parte, gostaria mais uma vez de salientar o contraste entre a faixa que acabaram de escutar, simples mas cheia de vida, e o tema seguinte, rápida e forte, Money, ainda do álbum Midnight Flights, o mais recente do grupo. Lança Chamas, FM Mistério do Comercial 1718, foi o segundo número dedicado à série Heavy Metal no Japão, assinado por Vitor Barão, para sábado 14. Próxima edição deste Lança Chamas, em foco, os Loudness e Akira Takasaki. Rádio Comercial. Rádio Show. We'll be right back. Lança Chamas, terminado mais um número 2 da série Heavy Metal no Japão. De volta aos convidados desta tarde, o álbum último dos ZZ Top, de genérico Afterburner. Há pouco foi Planet of Women, praticamente no início da emissão. Títulos para ajudar a distribuir o destaque de hoje: Dipping Low, In the Lap of Luxury e Delirious. Dois títulos aqui no Lança Chamas de hoje, de um álbum que se poderia chamar Festa, e é o novo ZZ Top Afterburner. Segundo aviso à capacidade de mobilização dos ouvintes do Lança Chamas, a 22 de dezembro. O Lança Chamas sai da cabine da Rádio Comercial e pendura-se 3 horas e meia no Rock Rendezvous em Lisboa, ao longo de toda a tarde de domingo, portanto, com o seu som, muitos vídeos e também uma banda ao vivo que iremos nomear para breve. Gostaríamos que vocês fizessem alguma coisa para essa festa. A ideia principal é esta: prepararem um póster de dimensões pelo menos 30-40, em que inventem um símbolo para o vosso clube de fãs. Depois, se resultar a ideia, teremos uma esplêndida exibição no Rock Rendezvous. I can't believe what's happening to me. Chama-se Call of the Wild, o álbum estreia de Lee Aaron, uma senhora voz no domínio do hard rock. Rock Me All Over, o título passamos. Outros irão suceder em outras tardes do Lança Chamas. De volta, ZZ Top.